Bună la. Acho que caixa direto, confirme a prova ideal para o destino. Agora será 305, ok? Minha zero de vô. Bravo, Alfa 100, está em forma abaixada e travada na base. Sim. Caixa direto, autorizado, vai direto destino. Quando possível, informe estimado de pouso. 16, 17, ok? Ciente. Trip 5220 estabilizado no localizador. Afirmo. Chame Torre, 1 noite, 16, trip 5220. 16, grato, bom dia. Passaredo 2230, desça para 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Vai, 2000, reportar estabilizado no localizador do X-Ray, 2230. Estou no meu pé. Voltará. Bravo Alfa no solo 51, libera direita, parte 4, estação na frequência livre. Estou a mil pés, eu tremo 5220. Poderia confirmar o vento? Saiu ininteligível. 120 graus, 059. Ciente, de pouso 5220. Web 6740, para evitar o núcleo da formação. Você me aprovou? 060. Objeto 6740, livre desvio. Da FUI LS, o passaredo 2230. Passaredo 2230, chame torre 118.6. Torre Salvador, boa tarde. O passaredo 2230 está no ILS que você está precisando. Passaredo 2230, continue em aproximação, reporta visual com campo. O tráfego pousou anteriormente. Ficou visual com campo a 1 mil pés. Ciente, vai. Vamos reportar quando visual. 2230. autorizado 2000, PES, objeto 6740. 2000 com referência confirmando ajuste. 2000, QNH 10115 6740. 15, obrigado. Pushback, essa marcha é muito táxi, tá? Agora táxi 31 no avião. Oi, Salvador 5220. Continue, reforça o ajuste. Dando o ajuste em seguida. Poderia confirmar o ajuste pro 2230? Não entendi. O ajuste pro passageiro 2230? 1015. Ok, 1015, não vão reportar avistando. 2230. Tô em Salvador, 5220. E... Solo 5000, chame só 1219. Mantendo 2000 pés, eco 145 da passareda. 740. Controle, boa tarde, objeto 5728. 220, já ultrapassou aquilo? Negativo. Gente, ingresse na Quilo, parte 3, atente ao sinalizador. Quilo, parte 3, atento com o sinalizador, 5220. Salvador Gol no 477, autorização Guarulhos, por gentileza. 477, autorizado 360 para Guarulhos e a parede 50, que é a cola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Pós, Leda, Bidev, controle, opere 199 decimal 35, acione 5012. Autorizado, Guarulhos 360, autorizado 50, decolada 10, cura a direita da El Leda e depois Leda Bidev. 1935 a gente vai chamar e acionar 5012. Correto. Valeu. O passageiro 2240 avistou com 1140 pés. Gente, passaredo tem pouso autorizado na 10, fique atento, pancada de chuva, vindo de leste para oeste, tem pouso autorizado, acertando com 5. Ciente, livre pouso na 190, ciente da chuva. Solotan 3895, portão 3, puxa, pega acionamento. 895, trouxe a pushback se nasce um táxi. Chamarei 895. Jet 6740, opera aqui, Salvador opera instrumento, teto 1000, visibilidade 5000 metros, chuva leve, no final da pista 10. 7-4-0. Após estabilizado, Jet 6740. Estabilizado o momento, Jet 6740. Jet 6740, compete a aproximação Chimitorre, 1 no 8.6. 8.6 graus, bom dia. Salvador, bom dia, web 6740, baixou, travou, pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador. QNH 10015. O ajuste é 1015 e continue aguardando a pista livre. Ciente das condições, aguarde então, web 6740. Passaredo ao 00, direito 219. 219. Final da pista 10. 2230. 2230. Táxi via Alfa. Vai dar passagem a tráfego Airbus 320 da TAM e após ingressar via Juliette para remoto 14. Sim, a gente vai na Alfa, mantendo da Juliette, aguarda a passagem do tráfego, após prossegue via Juliette. 2230. O Tango confirme. Opa, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, confirme. Gente, reporte para cruzamento 17, Alfa, Tango, Tango. 18. A chuva moderada se deslocando para o final da 10. Autorizado na 10, o vento é uma centena com 8. Gente, Leo Pouso 10, web 6740. Salvador, Oscar Oscar Juliette. Oscar Oscar Juliette, prossiga. Pelo 105, limite a sua terminal. Oscar Oscar Juliette, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 105, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Recife 2545, alternando 265, Oscar Juliette. 26 decimal 85, Oscar Juliette. Você confirma a segunda frequência? 126 decimal 85. 126 85, ok? Afirmativo. Solo 02, direito 219. Solo 219. Para o táxi, tá 3895, 169, 3h45, Galeão. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 186, ajuste no 0 no 5. Índia Alfa, 1386, 3895. Solo, bom dia, 6740. Webjet 6740, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 40. Alfa Tango Tango, autorizado o cruzamento do pátio principal, me informe no pátio 3 ao estacionar. Chamará no pátio Alfa Tango Tango. 6740, poderia confirmar se as luzes de balizamento de táxi estão ligadas? Estão ligadas. Ok, gente, reporte antes da Juliette. Chama antes da Juliette. Solo, voa na 777 para o puxa acionamento no 5. Voo no 777, aguarde para o início do pushback. Aguardando. Nuno, ingresso e decolagem, 1060 com 10. Gente, ingresso e decolagem, 1060 com 10. Salvador, bom dia, 8001, informação November, pro 030, essa informação. Então, 8001, no identificação, autorizado o desvio, após desvio foi na prova de TAP, desça do nível de voo 050. 050, desvio após TAP, 8001. Está estabilizando a MLS, 75728. Jet 5728 informa que a chuva forte, teto de 500, 1200 metros de visibilidade. 500 pés de teto, 1200 de visibilidade. Correto, objeto 5728? Chame Toy, objeto 5728. Chame Toy. 77, vou aguardar a aeronave da LiveJet. Faça a retaguarda, Boeing da LabJet, e após inicia o pushback, chamando para o TAC. Ok, tem que ver isso. Então, após o web, a gente inicia, obrigado. Antes da Juliette, 740. Alfa Tango Tango, confirme se já está sendo o TAC 3. Seguinte, LabJet 740 ingressa via Juliette para o gate 7. Juliette para o 740. Web, continue, aguarde pista livre, 1015. Pista livre. É condição? Confirme. Confirme, a chuva está forte? A pancada de chuva, estou estimando aqui visibilidade de 1500, teto de 500 ou menos. No 777 livre, pushback, chame para o TAC. Camarada. 935. 1935, 3191 no bolo. Web, se avistar a pista, tem um pouso autorizado. A pista está livre. O vento é 050 com meia dúzia. Reporte avistando ou arremetendo? Reporte avistando ou arremetendo. 380, alguma possibilidade de voar direto da Elda presente? Autorizado, tá 3191. Controle, o TAM 8001, tá voando agora ETAP. É, confirma as condições do campo, gentileza. Tá, 8001, voando na proa de TAP, informa que Salvador, pera instrumento, teto 500 pés, visibilidade 1200 metros, chuva forte. Solicita aguardar em ETAP, o 8001. Ele vai aguardar a melhoria do campo. Confirma então, 8001. Solicita espera em ETAP até para aguardando condições de melhora no campo. Qual o nível que solicita em ETAP? 080, possível? 080 autorizado na espera em ETAP. Gente, aguardando qualquer modificação no campo, estamos na escuta. Na 3191, solicita pequena devia esquerda para evitar formações. Web, chama o controle, 1935. 1935, obrigado. Pode. Controle é o objeto 5728. Web. Objeto 5728. Doutora, só para final ILS, curve. Objeto 5728, prossiga. 70 a bordo, 2 horas e 20, antenado confirmado. lugar melhor para fazer a espera. No zero, torre 186, ajuste no zero, no 5. Ok, 8605, obrigado. Zona meia. O objeto 5728, vetoração, curve à esquerda, proa 340. O 5728 é pela apresentação radar aqui, é melhor setor sul aqui, pra esquerda aqui tá, a formação tá pesada. De 400 e visibilidade entre 800 e 1000. Sim, é chuva forte? Uma pancada de chuva. Ah, positivo. Ah, o 801 tá em contato com o controle ainda, tá fazendo espera em etapa. Afirmo, do jeito que tá, se o senhor aproximar, o senhor muito provavelmente vai arremeter. Afirmativo, nós vamos aguardar aqui em espera ainda, até passar a pancada aí. Gente. Confirmando, foi na proa 260 e aguarde vetoração para a duna. 260 de proa, aguarda vetoração para a duna. Controle, o Salvador, o TAN 3216. TAN 3216, sem identificação. Informa que Salvador para instrumento, teto de 500 pés, 1.200 metros de visibilidade, chuva moderada. Certo, 3216, pode prosseguir a descida, está aguardando o frente de corrijo. A visibilidade é 1.000 metros, abaixo dos mínimos de instrumento. Confirme tensões. Mas é, afetão, espera aí. Confirme, TAN 3216. Você está esperando no nível 150, 3216. 3216, confirme. Tá difícil, hein? Vamos efetuar a espera no nível 150. Sim, decola, matéria por até 4.000, após o perfil da Delta 3895. 150, espera em TAP, programa espera em TAP. Depois TAP iniciando espera. Iniciando espera em TAP, nível 150. Cinco, dois, quatro, zero, informação, novembro. Trip 5240, acione identificação. Informo que Salvador opera abaixo dos mínimos instrumentos para pouso. ILS, informe intenções. Ok, intenção, espera no 170 e pode ser na próxima de Mare, 5240. Trip 5240, pode ser no nível de voo 160? Ok, 160. Pronto para cópia? Pronto. Alô, 4033, parelhéus, autorizado nível 160. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, pós-Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador 1, 19.35, aciona 5026, 14033. Autorizado nível 160, ficou da 10 com curva à direita da El, Leda, Ilhéus. 19.35 é o controle, 5026. Do meio da pista pra frente ela aumenta, viu? A posição que o senhor tá agora, qual é a intensidade? Não, agora tá fraca. Gente, obrigado, chama o controle, 1935. Aqui nós estamos cruzando 2.000 pés, 3 milhas da cabeceira e 3 milhas do VOR e tá sem chuva aqui. Gente, obrigado. Obrigado. 28, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna, programa espera sobre a posição Duna, mantendo 2.000 pés. Objeto 5728, vou ir na proa de Duna, faço espera sobre Duna, mantendo 2.000 pés. É, pela minha apresentação aqui, a Duna está bem próxima ali, a formação ainda está pesada, tem como fazer espera 10 milhas antes de Duna? 5 milhas antes de Duna? Autoridade 3895, decola atingindo 4.900, escuta. Objeto 5728, tem condição de fazer espera na posição ITAP, mantendo 2.000 pés? ITAP, aguarde. Cristiano órbita OTAN 8001. ITAP está melhor. Então tá fácil, espera sobre ITAP, o objeto 5728. É, confirma lá, a espera lá pode ser curva pela direita? Autorizado, objeto 5728. Controle, tá, 3895, decola 5.900, escuta. 3895, contato com radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da ELM. 340, pode voar lenta, direto? Tem uma formaçãozinha aqui à direita. TAM 3191, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Sincono, bom trabalho. Taxi, espera em taxi, TAM 8001. TAM 8001, mantém espera. Controle, TAM 3895, podemos voar Leda para evitar uma formação? TAM 3895, autorizado, Leda. Leda, 3895. A aeronave em espera, o teto agora estimado em 500 pés, a visibilidade 1.500 metros, teoricamente estaríamos não mais abaixo dos mínimos. Porém, a aeronave que decolou reportou chuva forte na final da 28, e provavelmente essa camada vai se deslocar para a final da 10. Solicito que espere mais um pouco, quem desejar, será possível aproximação já no momento. 0001 na guarda, em órbita. 3216, tenta prosseguir para aproximação. O 3216, sob vetoração, vai voar na proa 360, descer para 090 inicialmente. Esquerda para 360, descendo para 090 inicialmente, certo? TP 5240 prossegue da Imari agora. Trip 5240, sob vetoração na proa norte, desce e mantém 100. Sete sete aos 18, 19, 35, bom voo. 19, decimal 35. Tenha um bom dia. 360, descendo para uma centena. 35, 240. OTAN 3216, está autorizado até 190, 090, né? Na presente, desce para 3.000 pés. 3.100. O controle, o gol 1777. Contato radar 1777, sobre a 320. 320. O TAM 3216 neste setor tem alguma formação?